Olá, tudo bem? Eu sou o Java e esse é mais um episódio do podcast do Portal Mister. A gente vem falando ao longo aí dos últimos episódios sobre leitores Bonelli, falando um pouquinho sobre o mercado de quadrinhos no Brasil, no modo geral. E essa semana eu vi dois debates muito legais lá pelas redes sociais. Um falando sobre publicações digitais, que eu quero falar um pouquinho mais para frente em outro episódio específico para isso, e um sobre bancas de jornal. Assim, banca de jornal é um item em extinção, e isso acontece no mundo inteiro, não é um movimento só do Brasil. Eu busquei algumas coisas sobre bancas na Europa, do modo geral, e a Espanha enfrenta um problema muito similar. Eles têm, inclusive, lá uma rua de venda de flores e tal, com os quiosques e algumas bancas de jornal sendo transformadas em lojas de vender flor. Eles até falam que não são os turistas ou as pessoas ali normais que compram muitas flores, e sim hotéis, empresas, enfim. Então, um movimento parecido aconteceu há pouco tempo, até recentemente, com as locadoras de vídeo. E aí o grande exemplo disso aí foi que a Blockbuster, a maior do mundo, ela foi absorvida pelas lojas americanas, né, pelo grupo B2W. Ela primeiro passou a ficar dentro das lojas americanas, com itens lá para você escolher os filmes, e depois algumas máquinas, onde você pegava o filme ali automaticamente, como se fosse um refrigerante, alguma coisa assim. E depois de um tempo, pelo menos nas lojas americanas aqui da minha cidade, eu não vejo mais nenhuma menção a esse tipo de máquina e nem aluguel de filmes. Ou seja, o streaming, ele eliminou de maneira avassaladora as locadoras, elas perderam sentido. A gente até consegue encontrar uma ou outra, talvez no interior ou em bairros mais afastados, você ainda tem uma ou outra locadora ali, mas com um aspecto bem mambembe, bem pequeno, já não tem mais quase nada atual. É algo que vai realmente acabar em pouco tempo. Mas as bancas de jornal, ela tem sofrido aí uma redução brusca, muito brusca, nos últimos anos. E o Sindicato dos Vendedores de Jornais e Revistas lá de São Paulo, ou aí de São Paulo, dependendo de onde você esteja, tem um número que já diz que, assim, fecha uma banca por dia lá na capital. Eu não consegui achar números de outros lugares do Brasil, especificamente Rio de Janeiro, onde eu tô, vi alguma coisa do Paraná, mas o que a gente pode falar, de modo geral, que as bancas, assim, já está fechando, 50% das bancas de cada cidade já acabou. Elas vão diminuindo cada vez mais. Uma parte disso é a própria internet, outra é essa crise generalizada de publicações que se estabeleceu no Brasil, a crise do modo geral, mas principalmente o setor literário aí, ele vem sofrendo bastante. E o fato é que esses pequenos espaços dedicados a jornais e revistas, eles têm ficado cada vez mais escassos. Por mais que você seja um grande fã, goste da banca de jornal, é algo que vai acabar. A banca, como a gente conhece, ela já acabou. E aí eu fui à rua, né? Fui caminhar pelos jornaleiros que eu ainda tenho contato, alguns que eu particularmente gosto de comprar, algumas coisas que de vez em quando eu vou lá comprar. Internet eu posso dizer que é muito mais barato do que você ir na banca. Pra eu não tenho nenhum problema com isso. E aí eu conversei com o Luiz, que tem uma banca há mais de 30 anos, perto aqui da minha casa. E ele disse que em época boa, ele chegava a vender 2 mil exemplares de jornal em poucas horas de trabalho. E hoje ele diz que vende mais jornal para cocô de cachorro do que qualquer outra coisa. E realmente, aqui no Rio tem brotado muito dessas pacotinhos onde você compra o jornal para poder botar lá no seu bichinho, para ele poder fazer as necessidades dele lá. E ele diz que as vendas caíram praticamente 60% nos últimos anos. E o que mantém ele ali ainda, trabalhando, é justamente essa afinidade, esse bate-papo, essa convivência. A banca é um ponto de encontro, e isso eu sinto falta. Eu não sinto falta de ir lá comprar uma revista na banca, mas eu sinto falta de ir até a banca, ver aquela novidade, né? Apalpar ali a revista, poder brincar com a revista de um modo geral. Mas sinto falta especificamente dos papos, das brincadeiras, daquelas provocações para quem gosta de futebol, ou bater um papo com um desconhecido. Isso aí sempre foi uma coisa muito bacana nas bancas. E ele completa, né, dizendo que ele ainda está em local privilegiado, com um grande poder aquisitivo. E ele, obviamente, eu conheço ele há muitos anos, ele ainda conta que além de mim ali tem vários clientes fiéis que passam ali para bater papo e comprar alguma coisa. Outro ponto que eu tenho prestado atenção, presenciado aqui, principalmente no centro do Rio de Janeiro, é que ecoou no centro aqui de Niterói, que é a minha cidade, assim. A gente está ali passando e você vê aquela grande banca de jornal, num ponto movimentado durante todo o dia, aquele vai e vem, próximos a estações rodoviárias urbanas de integração, algumas cidades têm isso. E você fala, ali vende muito. Aquela banca ali, ela vende pra caramba, tá salva, aquela, pô, já era. Não tem problema com ela. Mas quando você chega pertinho daquela banca, você dá de cara com mochila, óculos, bichinho de pelúcia e qualquer tipo de bibelô, cabo de celular e qualquer outras coisas de que a gente normalmente não precisa, mas acaba querendo. E essa aí é a solução que os donos, né, os ali, trabalhadores de banca de jornal, eles têm buscado como paliativo para compensar essa falta de interesse na compra do bom e velho jornal ou revista. E aquela imagem do brasileiro olhando aquele noticiário a caminho do trabalho praticamente já não acontece mais. Eu conversei com alguns outros jornaleiros, vamos chamar assim, continuar chamando eles de jornaleiros, e eles comentam de modo geral comigo que esse novo mix aí de produtos é a melhor saída para compensar a perda de faturamento que eles vêm tendo, incluindo aí itens de conveniência e as compras não planejadas, tipo um guarda-chuva, por exemplo. E eles indicam também a prestação de serviços como recarga de bilhete único ou recarga de celular. O bilhete único é um incentivo que o governo dá para que você pague mais barato na passagem, como se fosse no transporte modal, que é aquele transporte mais simples. Você utilizaria aquele bilhete seguidamente, né? Que cartão, a bilhetagem eletrônica, um cartão que você pagaria mais barato. Às vezes o Estado até completava a passagem, mas com a crise isso aí também foi para o saco e não tem mais complete de passagem. Mas a maioria deles que eu conversei conta que, apesar de que isso aí já foi sugerido, que eles fizessem recarga do bilhete, mas assim, a maioria deles não gosta dessa ideia. Mesmo que já tenha sido sugerido a recarga que permite acesso ao transporte público ou a celular, mas eles consideram essa hipótese arriscada por questões de segurança. E aí, porque circularia dinheiro, eles teriam mais dinheiro ali na mão, e o lucro é muito baixo, o retorno que eles têm é muito baixo. Eles me dizem que é em torno de 1% do valor recarregado. Movimenta a banca, mas é um movimento falso. Aquelas pessoas estão ali, mas não tão, o ticket médio do jornaleiro acaba sendo muito baixo. Alguns até permitem a recarga de celular, mas eles só vendem por cartão de débito, justamente para evitar o acúmulo de dinheiro físico, e aí ficar mais visado a um assalto ou uma situação de risco. E eles contam que é um movimento que eles começaram a variar, e na média que eu fui levantando, batendo papo com eles, que é uma coisa que já vem acontecendo há uns 3 anos, quando eles começaram a sentir uma queda nas vendas das publicações. E eles perceberam que o negócio estava ficando fraco e que tinha que explorar aquele espaço, né, o espaço da banca de jornal, de uma outra maneira. E os itens mais vendidos numa banca de jornal hoje não são mais publicações, são itens de tabacaria com alguma coisa de alimento e esses equipamentos eletrônicos mais simples, como cabos, carregadores e até brinquedos. De novo, no levantamento aqui que eu fiz, e óbvio, não é um levantamento do ponto de vista científico, né? Eu só corri algumas bancas e fiz esse levantamento, posso dizer que 70% a 80% do faturamento deles gira, do faturamento deles, das bancas, gira em torno desses itens que não são voltados a publicações. E a gente pode dizer que as bancas, elas se tornaram, na maioria dos casos, lojas de conveniência. Estão agregando outros produtos para que se consiga, de alguma forma, se manterem ativas. Isso aí eles falam sempre com um tom de tristeza, aquela coisa de quem vive na literatura e transformou esse amor num negócio. E, obviamente, às vezes, nem todos eles são letrados ou têm um conhecimento de cultura muito grande, mas eles verdadeiramente gostam daquilo, até porque tem que acordar muito cedo, fica o dia inteiro na banca. É uma coisa que realmente só faz quem gosta. E muitos deles, isso aí foi o que mais me atingiu, me chocou, é que muitos deles esperam só o momento para fechar. O avanço tecnológico, disponibilizando todo tipo de conteúdo em tempo real na palma da mão, já é possível saber o que acontece nesse exato momento em diversos países. E aí a busca pelo material impresso, ele cai drasticamente. Até mesmo a televisão. A gente às vezes para ver o jornal à noite, o jornal já está te dizendo várias coisas que você já sabe, ou que viralizaram por aí, ou que a gente nem queria saber e soube. Esse final de semana, infelizmente, lamentavelmente, um jogador de futebol do Vasco da Gama faleceu. E sem eu pedir, sem eu procurar isso, eu recebi em alguns grupos de WhatsApp as fotos do acidente, quer dizer, algumas coisas deprimentes. Então a notícia, ela já chega pra gente até sem a gente querer. Então não há mais aquela necessidade de a gente ir até a banca de jornal para consumir um jornal, para você ver as notícias, né? O que vai acontecer no dia de hoje. E uma das frases que me disseram, que me marcou muito, é que um deles disse que não queria que isso acontecesse com as bancas de jornal, que ele é feliz lá dentro, que ele abre e fecha aquilo com o maior prazer, ele dá o suor dele, a batalha dele. Um dos jornaleiros me falou isso. E é uma coisa que, apesar de eu não consumir praticamente nada na banca de jornal, aquilo ali me marcou de maneira assim, dolorosa, ver que é uma coisa que a gente curte, que a gente gosta, mas que vai caminhar para a extinção. Outro fator que pode contribuir, ou que pode não, que também contribui para a extinção das bancas, são as grandes lojas na internet, que oferecem os mesmos produtos e às vezes com os descontos maravilhosos, mesmo somando frete, sai mais em conta. Porque os exemplares, as revistas, eles têm preços tabelados em banca, de modo geral. Mas, se a editora está te vendendo diretamente, acaba, de alguma forma, você conseguindo comprar. Pegando aqui o nosso exemplo, a Mitos, ela oferece descontos em pré-venda que compensam o valor do frete. Então, você compra duas ou três revistas e acaba conseguindo ali preços melhores. A Amazon, por sua vez, ela tem umas etapas de negociação agressivas que ela compra alguns materiais ou distribui alguns materiais, mas ela exige uma margem de desconto. A Amazon é a maior loja virtual do mundo, eu não preciso dizer isso para ninguém, e ela, talvez o Alibaba, o AliExpress seja maior do que a Amazon, mas no modelo tradicional, sem os dragões chineses, né, os leões asiáticos, a Amazon é uma grande loja, chegou aqui no Brasil oficialmente de maneira avassaladora, e você tem também preços muito bacanas na Amazon. Eu já comprei livros na Amazon que eram mais baratos por lá do que na editora. De novo, eu não me incomodo, não é nada que... Eu não me incomodo de comprar, não é nada que é só minha opinião. Não tem nenhum motivo ali que não seja a minha opinião pessoal. Claro, ir na banca, passear, comprar e pegar na hora é maravilhoso. Mas hoje, na minha situação, eu prefiro o desconto do que ir até a banca e comprar. E aí eu também estou contribuindo para que isso fortaleça aí a extinção das bancas. Mas também não é só uma questão comportamental, que antes de mais nada, toda essa queda na venda dos impressos, de modo geral, tem a ver com o custo da operação. Também está associado ao crescimento, de novo, das ofertas na internet, fazendo que as pessoas deixem de procurar o impresso para buscar alternativas. Aí casa com aquilo que eu falei. Eu gosto de ter na mão na hora, mas hoje a minha realidade financeira me faz procurar desconto ao invés de comprar na banca e ter imediatamente. Isso aí a gente já pode olha um pouquinho e ver que a própria Editora Abril, quando faliu, ela, de modo geral, puxou para baixo toda essa situação. A Editora Abril abriu mão de várias revistas que ela publicava, literalmente encerrando a publicação. Um tempo atrás ela já vinha, alguns anos atrás, ela já vinha deficitária, e com a editora Caras, a editora que é dona da revista Caras, a Editora Abril trocou algumas publicações. A Editora Abril tinha uma dívida com a editora Caras, e aí pagou essa dívida cedendo revistas para a editora Caras. E sei lá por que cargas d'água, a editora Caras passou a ter uma dívida com a Editora Abril e devolveu essas revistas para a Editora Abril. Uma que eu me lembro de cabeça é uma revista chamada Bons Fluidos, E ela era da Editora Abril, virou para a Editora Caras, trocou o papel, ficou uma porcaria, papel horroroso, e aí acabou voltando para a Editora Abril. A InfoExame, revista de informática, foi extinta. Tantas outras, que eu agora não me lembro de cabeça, mas algumas. O Guia Quatro Rodas, eu estava na banca, aliás, conversando com o Luiz para montar esse podcast. Chegou uma pessoa perguntando do Guia Quatro Rodas. O Luiz falou que o Guia Quatro Rodas, aliás, foi o Lúcio, filho do Luiz, que também é jornaleiro lá, falou que o Guia Quatro Rodas não é publicado há não sei quantos anos, 4 anos parece. Eu cansei de viajar, meu avô comprava o Guia Quatro Rodas para a gente poder viajar e ter um mapa. Então hoje os tempos são outros, a coisa evoluiu e realmente a gente vai vendo as edições, algumas revistas que a gente curtia serem deixadas de lado cada vez mais. E eu nem estou mencionando aqui a pirataria de material impresso. Isso existe. Aqui no portal existem edições para download, embora eu tente de uma maneira, de novo, não estou justificando, pelo amor de Deus, não é uma desculpa, é só uma mensagem que está escrita lá sobre o site, né, sobre o portal, falando a gente tem edições para download, mas edições antigas que não são mais publicadas, que são difíceis de você achar no sebo. Eu só leio digital. Então, quando eu compro uma revista, eu digitalizo ela. É loucura. Mas eu compro 2 revistas. Uma para eu guardar na minha coleção e uma para eu destruir. E aí, eu fiz a duras penas essa migração para a pirataria. Mas eu já falei isso num episódio anterior. E eu acredito de verdade, fortemente, que a pirataria ela não diminui tanto as vendas assim como acontece, por exemplo, com filmes, com séries. Eu acho que ela até impulsiona a busca por um conteúdo extra. Eu já cansei de ir atrás de outras edições para poder justamente ler, conhecer, descobrir aquela coisa. Esse final de semana eu até fui a um sebo e fiz lá uma troca. Levei alguns livros meus e peguei outros livros que eu não consegui achar digital. Mas pirataria de material, a gente pode dedicar um outro episódio especificamente a isso. Sobre leitura digital, eu quero falar também, como disse lá no início, falar novamente, dedicar um próximo episódio, dedicar só ao material digital. Então, do mesmo jeito que a Blockbuster foi absorvida pelas lojas americanas e lá os DVDs deram espaço nas prateleiras para barra de chocolate, meia, cueca e eletrônico, os espaços das bancas de jornais estão sendo gradualmente substituídos por esses itens diversos do dia a dia. A banca de jornal, como a gente conhece hoje em dia, não deve durar mais muito tempo. E eu acho que o que segura as bancas hoje em dia é essa geração, que eu faço parte também, que vem de uma época que ainda valoriza essa coisa do impresso, de você ter ali, de você cultivar o relacionamento com o jornaleiro. E a migração, essa migração para esses, né, novos leitores que vão perdendo esse hábito, e isso aí vai contribuindo cada vez mais para que as bancas de jornal vão caminhando para esse abismo, para esse desuso, como aconteceu com a locadora e com outros serviços que a gente já não tem mais. Acho que a gente pode até brincar, fazer um paralelo aí com o trocador ou o cobrador do ônibus. A bilhetagem eletrônica vem gradativamente substituindo. Em alguns lugares, o motorista faz dupla função de cobrador quando a pessoa não tem mais a bilhetagem eletrônica. Algumas coisas vão sendo substituídas pela tecnologia, pela modernidade, por novos hábitos. Foi assim quando a televisão chegou, substituindo o rádio. Mas no caso das bancas de jornal, eu acredito que seja um movimento cultural de evolução dos novos leitores, dessa molecada nova. Eles têm consumido informação de maneira diferente e já têm chegado aí numa leitura de forma diferenciada. O papel já não é mais tão importante assim. Talvez até os hábitos de colecionismo venham a mudar, porque essa geração millennial, eles são muito da coletividade. Talvez isso aí mude, eu tô só chutando, só aqui um exercício de imaginação, mude até talvez a forma como as pessoas colecionem as coisas. Eu fiz essa mudança gradativa e infelizmente contribuí para que as bancas começassem a se extinguir, né? Fiz ali a minha parte, preferindo comprar material impresso ainda pela internet, mas eu acho que é a inexorável marcha do tempo. As bancas vão acabar, lamentável, é uma pena. E isso aí, decisões equivocadas, de editoras, de mercado, do próprio ofício da banca de jornal, contribui para isso. Então vamos ficando por aqui com esse episódio, espero que vocês tenham gostado. Assim, busquei algumas informações que eram difíceis ali para eu entender. Se você realmente curtiu, vou pedir que você compartilhe, comente, curta, diga aí que tipo de tema você quer ouvir. A gente começou lá atrás falando de Martin Mister, caminhou para uma coisa mais ampla, mais aberta. Então diz aí o que vocês querem ouvir, o que vocês gostam, qual tipo de programa que vocês gostariam que eu falasse, algum assunto específico. E, de novo, por favor, curtam, comentem, compartilhem para ajudar o portal a crescer cada vez mais. Um abraço e até a próxima.